dia é festa. Pois o paz e a alegria vão celebrar. Vamos festejar. É Jesus a razão, o motivo da nossa canção. Meu prazer é viver em tua presença, Senhor. Aquele que venceu a morte nos deu vida eterna. Vamos celebrar, vamos festejar. Está acontecendo uma festa. Está acontecendo uma festa neste lugar. Está todo mundo convidado. Muita alegria, gozo, paz e poder. É Deus presente nessa alegria. Vamos festejar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Gozo, paz e alegria. Vamos celebrar. Vamos festejar. Hoje é dia de festa. Gozo, paz e alegria. Vamos celebrar. Festejar. É Jesus a razão, o motivo da nossa canção. Meu prazer é viver em tua presença, Senhor. Vou cantar, exaltar, bendizer aquele que venceu a morte e nos deu vida eterna. Vamos celebrar, vamos festejar. Felicidade tem gosto de festa. Feliz de quem canta pra Deus se expressa. Então canta, dança, vibra, salta de alegria. Canta, dança, vibra, salta de alegria. Canta, dança, vibra, salta de alegria. Aleluia!